You've got your birthmarks you've got to run to, hiding on your hip. Tell me all of your doubt, and everybody please. fades this way, just the same. Breathe in, breathe out, move on and break down. If everyone goes away, I will stay. We push and pull, and I fall down sometimes, and I'm not letting go. Spark. I can make it burn for you and me. If I could be there, should carry on. Heaven, that would make my day complete.

emissora israelense do Eurovision 2019 espera punição pela exibição da bandeira palestina na Islândia. A entrada da Islândia no Eurovision poderia ser punida pelos organizadores por uma exibição não autorizada da bandeira palestina durante a grande final, disse a emissora israelense do evento. Durante a contagem dos votos no final de domingo, membros do eclético grupo punk islandês Hatari seguraram bandeiras palestinas do tamanho de cachecóis. O vocalista Clemens Nicolasson Hennigan mostrou um sinal de V for Victory, provocando vaias de muitos no público de Tel Aviv. Em comentários anteriores ao site de fãs do Eurovision, Hennigan criticou os assentamentos de Israel e o que ele descreveu como seu apartheid no território palestino ocupado. A exibição da bandeira, brevemente capturada pelo revezamento do circuito de 41 países, marcou a única interrupção de um programa que havia sido alvo de boicotes anti-Israel e provocou uma rápida repreensão da União Europeia de radiodifusão. Os islandeses aparentemente serão punidos pela European Broadcasting Union, que não é tolerante com aqueles que violam suas regras, disse a iNet TV Eldad Kublens, executivo-chefe da contraparte israelense da União Europeia de Radiodifusão. Um porta-voz da entidade se recusou a comentar diretamente, dizendo que o assunto estava em discussão. As regras da entidade permitem desqualificar competidores que não cumprem os requisitos para um evento não político. Perguntado sobre que outras penalidades poderiam estar disponíveis, o porta-voz disse que no passado houve sanções financeiras por violação de regras, mas não elaborou esses casos ou somas. A música de Hatari, Hate Will Prevail, durante a qual os artistas vestidos com couro e látex se agitaram ao redor de um globo em forma de granada, como chamas disparadas do palco, terminou em décimo dos 26 finalistas. Sua exibição na bandeira não impressionou a campanha palestina pelo boicote acadêmico e cultural de Israel, que pedia aos países que evitassem o Eurovision de Tel Aviv. Kublens foi mais otimista em relação a uma exibição política de Madonna, cuja muito aguardada performance de duas músicas convidadas na final contou com duas dançarinas de backup com bandeiras israelenses e palestinas nas costas, caminhando em um abraço. Estamos muito felizes que ela veio, certamente, em uma realidade onde muito poucos artistas estão preparados para ir a Israel, disse ele, embora permitindo que talvez ela tenha tido mais shows de sucesso. Madonna, cujo desempenho no Eurovision foi amplamente criticado como um acidente de carro, disse no Twitter que ela estava agradecida pela oportunidade de espalhar a mensagem de paz e união com o mundo. Ken não teve nenhum aviso prévio das exibições de bandeira de Hatari ou Madonna, diz Kublens, observando que esse é o preço de uma transmissão ao vivo. Marcos André Couto para o Rio Sul Rádio Notícia. Rio Sul Rádio Notícia. Dez horas e cinco minutos. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz, nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica boa nova, cidade alegria. Sim, informática, conserto de computadores e notebooks, formatações, instalações de sistemas, backup de dados, construção de websites, atendimento em domicílio. Sim, informática. Telefone 98148-1193. Fala a verdade. Hoje em dia não dá pra fazer só inglês, né? O mundo exige muito mais que isso.

grateful as hell to what you never had. Walking the streets, throwing good after bad. Well, I could be someone for you, somebody who will hold you together. I give what I get, might be too much. I give what I need, I'll give you love. And all that I'm asking is for you to put my whole world together. Why would you fight for Rio Sul Rádio Série Especial. Oferecimento Cultura Inglesa Barra Mansa. Telefone 34010292. Rio Sul Rádio Série Especial. November Rain é o 11º single da banda de hard rock americana Guns N' Roses. Muita gente sabe, né? Principalmente se for ouvinte da Rio Sul Rádio, né? Costumeiro. Escrita pelo vocalista Axl Rose e lançada em junho de 1992 como o 5º single do álbum Use Your Illusion One. Uma power ballad, né? Ela inclui uma orquestra em um som de fundo e é uma das canções mais longas da discografia do grupo. De acordo com Tracy Guns, ex-guitarrista e membro fundador do Guns N' Roses, Axl vinha a trabalhar nessa música desde 1983. E assim como Stranger, ela foi inspirada na relação dele com Erin Everly, sua esposa na época. O vídeo musical da canção, também lançado em 1992, venceu o MTV Video Music Award pela melhor cinematografia e foi inspirado no conto intitulado Without You, de Del James. O vídeo é atualmente o 13º mais caro de todos os tempos, com um orçamento de cerca de 1,5 milhões de dólares, sendo que só o vestido de noiva usado pela atriz Stephanie Seymour custou 8 mil dólares. Em 13 de julho de 2018, o videoclipe tornou-se o primeiro da era pré-YouTube a superar 1 bilhão de visualizações. Assim que foi lançada, November Rain atingiu a 3ª posição da Billboard Hot 100 e entrou no top 10 das paradas de outros 10 países, vindo a se tornar o 31º single mais vendido de todos os tempos na Alemanha, além de se tornar uma das baladas mais populares e uma das músicas mais conhecidas do Guns N' Roses. O solo de guitarra na canção supera mais de 1 minuto em diferentes versões e foi listado em 6º lugar na lista dos 100 maiores solos de guitarra pela revista Guitar World em 2006. Estamos falando de um clássico icônico, né? Da banda, icônica também, por que não? Guns N' Roses. Só que o Rio Sul Rádio Série Especial vai trazer essa pérola em ritmo bossa, tá? Com Bossa N' Roses. Rio Sul Rádio Série Especial. Sometimes

rain from your fingerprints. Echoes, rivers of loneliness, heating the walls of my heart. Touch this and you'll see. rádio. I won't wear makeup on Thursday. I'm sick of covering up. I'm tired of feeling so broken. I'm tired of falling in love. Sometimes I'm shy and I'm anxious. Sometimes I'm down on my knees. Sometimes I try to embrace all my insecurities. So I won't wear makeup on Thursday. Cause who I am is enough. And there are many things that I could change so slightly. But why would I succumb to something so unlike me? I was always taught to just be myself. Don't change for anyone. Have increased in 42 years of being a priest. I'm at the end of my life. I'm not sure if I'm gonna survive. I often don't know what to say when I talk to him, when I pray. In reply I receive only silence, no relief. I've waited in vain for a little advice from that great voice in ethereal skies. Once I was a revolutionary, devoted mercenary, a gifted student in God's hands. Now I'm old and sick of his demands. I try to be honest and good, did my job the best I could. But I always take that average man right in the spot where I began. During the grief which I've felt, it's been 3 decades since I felt the certainty I so adore about the existence of the Lord. I've seen enough, that's why I know God left this place long, long time ago. Sets you free. So I'm where the metaphors are not comforting anymore. I think I'm almost done with my search. God holds so fast here in my church. It feels as if I'm kept out, some sort of secret about the meaning of life sometimes. Can't fail to notice these are mediocre times. I've seen enough, that's why I know God left this place long, long time ago. I've seem to know. That's why I know God left his place long, long time ago. And time has made me good at one thing and horrible at everything else. The blessings of the world divide. We're always elsewhere, we're never mine. Oh, I would like to hold someone briefly, maybe have some fun. My body's oddly designed, so I'm not really the hugging kind. Not once has there been someone with a softer skin who reached out for me in the middle of the night. Cross my old lumpy mattress when I turn on the light. I think I've been miscast, and the time of saints is past. My faith is weak last but not least, after 42 years of being a priest. When the church is like a woman, thing I'd reach like a vision. Glimmers in the distance, which I could never quite get. Now I am left here with my regret. I've seen enough, that's why I know God left his place long, long time ago. Direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site e de diversas outras plataformas, inclusive no iTunes, categoria Adulto Contemporâneo. I remember the light, reflect of your eyes when you said you want me. I saw this all play out. Should've stopped, we should've talked. You should've left me, and I shouldn't say this now. I say I'm not wasted on you. I can still lie when it's true. It's all in the timing. All we do is talking, but we say nothing. you're not walking away, if you're not feeling the same, I know what you're gonna say. So please don't love me back, love me back, no. Love me back, love me back, love me back, love me back, no. Love me back, love me back, love me back, love me back. Please don't love me back, love, love me back, no. Love me back, love. If you let uitat în altă zi. Urbând a vedea smâmbaie ti. Si brati se dnia fămi. Nana ime mă thua e ti.

Without a glimpse of you. just a little more time. Bye.